Mobilizou 601. Livre LS, torre 1186. Corrijo, torre 11895, no 601. 1185, obrigado. 3894, livre LS, manda o localizador. Autorizado, chefe, portará no localizador, tá 3894. O Lima Lima Fox vai manter a posição aguardando para ingresso do quadro principal, ok? Tem um TAP puxado aqui que impede a sua passagem agora, está. É dos heróis, livre decolagem 1-0. The dead, please to enter on runway 17, call me ready for takeoff on threshold. Fumar 38, por gentileza, stand by no transponder. Descida, vou em da presente. 119, 62, 3h30 de autonomia, tá em Salvador para o táxi. 252-119, está autorizado inicial o táxi, aguardando para cruzar o pátio principal. Ok? Afirmativo, táxi aguardando para cruzamento, pátio principal 529. Roll 1601, no livre pouso 10, vento 200 graus, 8 nós. Oceaner 6321, no decolou 53, controle 1208. India and Alpha, to holding point 118. When ready, call tower 118-495, have a nice flight and a good night, report to 0-2. Abraham, India and Alpha to holding point 1810, when ready, 1.8, correction, 118.95, boa noite, obrigado, é pessoal 0-2. Lima Lima Fox, observa o aborto da TAP, taxiando no pátio principal, sempre que ele tiver passado aí à sua frente, ingresso no pátio 1, contorno mesmo, chame... Após ingresso na Lima, Mike, chame na Quebec para o cruzamento da pista 17. Cinco, quatro, cinco, cinco na saída Arbor, é 3-2-1. Pode prosseguir com o número 2 para o ponto de da 10, seguindo o táxi. Quem negar permanece 1020, quando pronto a torre 1895. Afirmativo, após passagem do táxi à frente, prossegue com o número 2 após o... do TAP, ponto espera 118-95-5299, boa noite. TAP Spec, acionamento web 6720, gate 6-2-0. Web 6720, aguarde, ok? Aguarde, é o número 2 para o TAP Spec, aguarde. Aguardando, obrigado. Olá, 54, direita 219. Boa noite, é o gol. O nome é 01, no livro, tá na frente. O nome é 01, boa noite. Ingresso via táxi foi Kilo no pátio 3 e aguardo para ingresso no pátio 4. Kilo aguardando para ingresso principal, gol no 601. Confirme? Confirme, chamando o solo. Copiado, TAM 3894, já avistado, livre pouso 10, vento 200 graus, 6-2-0. A cauda, assim que o meu estiver liberado a retaguarda, está livre o push. Chama para o táxi, boa noite, 5-6.

1567, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 2. Camarada, já. O Papa Vapá Lima Lima Fox, no ponto de espera da Quebec, chamará a torre em 1895 para cruzamento da 17. For runway 17, wind 200 degrees, 6 knots. Portugal 022, clear, line up and wait, runway 10. Meia 321, chame Recife, frequência ONU 288, alterne 260. 288, 260, boa noite, 6321. Boa noite. 3894, solo 59, livrando, chama 1219. Onde é que o Gol pode parar para guardar a entrada? Perdão, não compreendi. Qual o Gol? É o Gol 601, né? Está aguardando para iniciar o combate principal. Ok, o 601 vai aguardar. O seu portão é o 4, aguarde o instante, ok? A aeronave da companhia está puxando no setor, já aguardando há mais de 5 minutos, ok? Está bem. Vai parar na presente posição. Solo 6720 da web com 156 a bordo, 3 horas e 40, alternativa com fim para o táxi. 156, 3 e 40 com fim. Vai taxiar lento, e parte 1 no Indy Alpha, seguindo o Gol que está puxando aqui no setor norte do pátio. Com altímetro 1020, no ponto de espera chama a torre 1895, tenha uma boa noite, web 6720. Pátio 1 no Indy Alpha, táxi lento, seguindo o Gol que está puxando. 720, obrigado. 2295, não, ponto certo. Falou, Salvador, eu tô 3894, livrou. Boa noite, tá 3894, táxi lento via Alfa Kilo, pátio 3, aguarde na saída do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando na saída do pátio 3, da 3894. tá naquilo, parte 3, da 3894. Gente, chame na saída do pátio 3, ok? Na saída para o ingresso do pátio 1. Camarada, na saída do pátio 3, ingresso do pátio 1. 3894. Sequência 1201, trip 5415. Ok, estamos passando legal, uma boa noite. Pastor, boa noite, é Portugal 022, heavy with you, poucas e paz. 022, aí dá contact na departure, climb, maintain level 390, Puka departure. Puka departure, level 390, é Portugal 022, heavy. Santander 62, com nós, autorização Guarulhos 360. Fechar a estante para a cota, hoje é 62, 59, a informação é whisky. Obrigado. Livro taxa à direita, chame a torre 1895 para fora da decolagem. Boa noite. Boa noite, Andrés. Volo 273, desça para 2000 pés, autorizado LS, poste localizador. 2000, autorizado LS, poste no localizador, volo 273. 94, vai seguir o voo, ingressando no pátio 1, o senhor vai para a posição 08. Bom, pátio 1 para o 08, 3894. Oxa 6259 na escuta para a cota? Na escuta, pronto para a cota. Oxa 6259, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Primeira aerovia Atlas, voo 167 Belo Horizonte. Após segue conforme a rota apresentada no plano de voo. A escola da cabeceira 10, com curva à direita. Inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Brigue. Transponder é o 5465 e o controle 120 do Paulo. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na Upper do Lugo 16 até Belo Horizonte, após de acordo com a rota do plano de voo, decolada 10, curva à direita, subida da El, e da Brise, transponder 5465, controle 120. Oxa 6259, correto, protegimento, chame para o acionamento do portão 9. Acionamento, obrigado. Todo Salvador, Cristiano, boa noite, pastor 16. Pastor 16, boa noite, é o curso aéreo 2316 para Porto Seguro, uma centena, confirma. Tem mais isso, pastor 16. Acionamento e autorização. Ok, pastor 16, está autorizado para Porto Seguro. 100 nível, pela Golf 677. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida coral. Aciona o transponder 0277. E controle após a decolagem, 120 decimal 8. Contexto. Autorizado, Salvador, Porto Seguro, nível 100, tem Golf 677, decola da 10, curva de nível para decolagem, sendo coral 0279. Controle 1208, pastor Donaldo. Pastor 16, correto, cotejamento, está livre acionamento no pátio militar, chama para o trás. Para o trás, pastor. É livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus com 05 nós. Meia 720 após a rolagem do Boeing, ali mantém cabeceira no zero. Portugal 022 Heavy, any chance to fly direct to depart? Mantém Puka depart, Portugal 022. Copy. Aguardando o balizador no 08. Gente, 3894, pode tomar aqui, Fred. Hotel, ação de identificação na proa de Bonfim. Se descida até o nível de voo 050. Yankee Tango, desça para 4 mil pés, altímetro no 020. Para 4-9, volta ao voo, Portugal 022, contact Recife Center, frequency 126.85. Você que sai de Flávia, Portugal 022, heavy, boa noite. Controle Salvador, boa noite, igual no 856, 1800 na PUCA. Salvador? Gol 1856. 856, boa noite, contato radar, mantém o 390, mantém o peixe da saída PUCA. 390 na PUCA, gol 1856. 190 graus com 05 nós, livre decolagem, pista no zero. Alfa, desça para 2 mil pés. Está autorizado o final LS. Reporte no localizador. Mike Eco Alfa. Jet Mensais 20, decolou 09, controle 1208. Controle Salvador, muito boa noite, Web 6720, decolou passando 1600 na sua escuta. 6720, contato radar, tudo mantém o nível 360, mantém o perfil da saída da El. 360 mantém o perfil da saída. Pastor 16, está autorizado o táxi, chame a torre 11895 para o cruzamento da pista hoje. Tô oito meia, vai chamar a Gol 1273. Então 3897, boa noite. Eu tenho aqui o 340 para Guarulhos, aceita? Então 3897, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APRS 16 até, perdão, Belo Horizonte. e em seguida conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 1-0, inicialmente com curva à direita, cumprindo a subida da EL, em seguida direto para as posições Libra e Brigue. Transponder 5473 e o controle em 120 de Pau 8. Pastor 1-6, mantenha a posição e aguarde. Pista 3897, chame para o acionamento no botão 5. O trip 5219. Passiva. Solicita com sinal 1-60, senhor. 60, vou coordenar com o Recife, só um minuto para confirmação. É problema, obrigado. No 6, autorizado o cruzamento no 028. Na Delta irá manter posição e chamará 1219 o solo. Recife, frequência 12085, alterne 2545. Ah, boa noite. 2045, voo 1-8-6, boa noite. Patrulho 30, solicita um desvio à esquerda, só manter a proa do ameaçado. É o trip 5216? 219. 5219, afirmativo. Tá, livre desvios para o 260, está autorizado o final, nível de voo 1-60. 5219. Ok, final 1-60, muito grato. Se possível, a gente voa direto de paração disso. Vamos ter ainda após Argo, voa a Elefa, devido a um tráfego vindo na Star Mare. Se eu voar a conquista, vai dar um susto lá no centro do Recife. Na praia de olhar, então. 3 Libra, na sua escuta. 273, boa noite. Observe o bandeirante da FAB cruzando a Alfa. Siga o via Kilo. Bate 3, bate 1, seu portão é o 01. Segue o bandeirante via Kilo, bate 3, bate 1, a posição é a número 1, gol no 273. Salvador, boa noite. Passando com Mike Eco Alfa. Mike Eco Alfa, boa noite. Já avistado, intenção de pouso 1-0. Meu pé. O pouso pista 1-0, vento 190 graus 5 nós, confirmando o trem. Copiado. Isso que é quitado, afirmativo. Desça para 2000 pés, autorizado ADS, reporte localizador. Isso que é quitado. Isso é redução para aproximação. Para 2000, a reserva está localizada no left, reduzindo 8%. Passando 170, web 6720. 6720, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. 2513325, 6720, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Tata 3603, identifique, chegada Mari, desse manter o nível de voo 050. Mari, descendo para o 050,

Obrigado, 601. Gustavo, boa noite, eu sou o 1940. Passando com a informação aqui para mim. Gostaríamos de coordenar o 360 para Guarulhos. Eu tenho aqui já aprovado, tá pronto a cota, é o 1940? Pronto. O 1940, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aprazulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota apresentada no plano de voo. Decola a 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Trigi. O transponder é 5510 e o controle opera em 120.28, contexto. Não está autorizado, nível 360, Aprazulu 16 até Belo Horizonte. Pista 10, primeira curva à direita, perfil da EL, direto Leda e após Bridge. Transponder 5510 e controle 209. 1208 o controle, ok? 208. O voo 940 correto, chama para acionamento do portão 10. Chama aí. Solo, compartilha com o Mike Echo. Mike Echo Alfa, boa noite, qual o parque de estacionamento? Lá pro da Santuário Bahia, lá no centro. Ok, basta. Então prossiga o táxi via Alfa e aguarde antes do táxi Juliette para ingresso, tá pessoal?